está chegando. O aniversário do DJ mais querido da galera. DJ Eduardo Pressão. DJ Eduardo Pressão. Dia 12 de março, sábado. Aqui no Parada Obrigatória. Com uma participação especial de todas as equipes. E você não é louco de perder. DJ Eduardo, o número 1 da pedreira. Jamais te amou, senti o que eu senti. Ninguém jamais sentiu. O amor nasce mais forte no meu peito. E agora estou doente, não tem jeito. O cupido flechou o meu coração. O amor nasce mais forte no meu peito. E agora estou doente, não tem jeito. O cupido flechou o meu coração. O cupido flechou o meu coração. Mais forte no meu peito. E agora estou doente, não tem jeito. O cupido flechou o meu coração. O amor nasceu mais forte no meu peito. E agora estou doente, não tem jeito. Pessoas já gostei. Eduardo, o número um da pedreira. Thank you. aniversário do DJ mais querido da galera. DJ Eduardo Pressão. DJ Eduardo Pressão. Dia 12 de março, sábado. Aqui no Parada Obrigatória. Com uma participação especial de todas as equipes. E você não é louco de perder. DJ Eduardo, a diferença está aqui. É como um raio de luz, ai amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele, tens o sabor do mel. Tens o sabor do sal, mas tem o sabor do pé, se não estás. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que, amor, ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor. Desejos e de suspiros, ai amor que me alegra a alma, quando falo de ti, que me destes o teu amor, eu não posso viver sem ti, ai amor, ai amor. É como a areia do mar, da minha vida, ai amor, frágil como um cristal, forte como um trovão, fere como um punhal, se não estás. Quando deito em teus braços,

chorando eu fiquei. Já não sei viver sem minha querida. Toda minha vida lhe esperarei. E os meus rumos são de solidão. Onde Depois, quando eu acordo com você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo lhe encontrar. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Alô, DJ Eduardo Pressão! te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és o que eu sempre sonhei, o amor que eu tanto esperei. A diferença está aqui. Outra vez volto a pedir pra você ficar comigo. Eu lhe dei meu coração, mas você sempre dizendo não. Não consigo acreditar que perdi o seu carinho. Em cada rosto, em cada olhar, você cruza sempre meu caminho. Aniversário do DJ mais querido da galera. DJ Eduardo Pressão. DJ Eduardo Pressão. Dia 12 de março, sábado, aqui no Parada Obrigatória. Com uma participação especial de todas as equipes. E você não é louco de perder. Produções e mixagens Henrique Martins.